pessoa, precisamente 10 horas e 5 minutos. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus quis. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanyawa. Aqui Jair Herculano, aí você ouvinte, nós juntos para fazer mais um programa Nas Ondas do Consolador, neste domingo maravilhoso, chuvoso, mas bem acolhedor, porque você aí está em casa, né? Aquela dormidinha gostosa, a gente quer se levantar da caminha quentinha nessa manhã, né? Com a chuvinha da noite toda, mas que nós agora vamos conversar um pouco até o meio-dia, vamos ficar juntos, vamos falar de música, vamos falar de notícias, vamos falar de histórias, né? Vamos falar de editoriais gostosas e também vamos falar de um assunto muito importante, mas importantíssimo, que mais importante do que isso não existe, que se chama a vida. E a vida deve ser preservada a todo custo, de toda forma possível. E por que nós vamos falar da vida? Porque nós temos aqui uma pessoa especialíssima conosco, que já esteve na edição inicial do nosso programa, dando aquele show sobre o assunto, porque ela é realmente a pessoa adequada, uma das mais adequadas para falar sobre o assunto, porque ela luta pela vida aqui, ali, acolá, onde quer que esteja. Ela se chama Célia Urquiza, que vai falar sobre o aborto. Nosso tema deste domingo será carnaval, sexo e aborto. Então, prepare-se que a coisa aqui vai ferver. Você pode também participar do nosso, no nosso bate-papo, desse nosso debate, juntamente com a Célia Urquiza, ligando para os nossos telefones, né, que nós vamos ao longo do programa informando, e também através da internet, que nós daqui a pouco vamos também informar o portal, né, o nosso site, né? Então, nós teremos um programa belíssimo hoje, com certeza vamos ficar até meio-dia falando de coisas boas, de coisas da responsabilidade da vida, desse presente maravilhoso que Deus nos deu e nós temos que preservar. Então, a você, aquele abraço e um bom dia especial. Bom dia ao Marco Moura, que está aqui na técnica, dando aquele tique, né, especial no nosso programa. E bom dia, Célia Urquiza. Bom dia, Jair. Bom dia, rádio ouvintes. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, participando com vocês dos problemas que nos atingem tão diretamente, a vida. É isso aí. E o bom dia especial da nossa voz feminina do programa, sim, Olívia Ferraz, que não esteve conosco a semana passada, porque foi buscar o filhinho dela, né? O filhinho, que eu digo, que é todo filho, e não importa a idade, né? É um rapaz, é um homem, um belo rapaz, estava na Europa, né? Chegou domingo, ela teve que buscar em Recife, né? Tá, então, aquela saudade de mãe, aquele compromisso, tá aí, pôde vir o nosso programa domingo, mas hoje ela está de volta e vai dar aquele bom dia especial a você, ouvinte. Bom dia, Jair. Bom dia, Marcos Moura. Bom dia, minha querida Célia Urquiza. Prazer imenso estar em nosso estúdio, Célia. Você é uma pessoa doce. Então faz parte desse estudo, porque só tem pessoas gostosas aqui, pessoas que passam bem para as pessoas. É lógico, Jair, eu fui pegar o meu gajo na sua terrinha, né? Lá em Recife, né? Que gajo caso, é. É gajo, é rapaz, né? Gajo, é rapaz. É. E eu tô muito feliz com ele. Inclusive, ele ontem foi pra Recife, pro Carnaval de Olinda. Ah, ela, ele trouxe uma coleguinha, né? A Raquel, e foi mostrar o Carnaval lá de Olinda, viu? Beleza, né? O gajo. Pois é, meu gajo, meu rapaz. Pois é, bem, eu não esqueci jamais de vocês, ouvintes. Domingo estava com pensamento pertinho de vocês, durante o programa, né? Você sabe que o amor pode ser a distância. E hoje estou de volta porque eu faço como Roberto Carlos. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Olha, desejando um feliz domingo aí. Tá um dia assim bem... pra gente ficar debaixo das cobertas, bem gostoso, mas fica com o radinho ligado, viu? É. Não nos abandone, porque eu e você estamos juntinhos até o meu dia no programa Nas Ondas do Consolador. É isso aí, esta é a Olívia Ferraz aí com, com o seu recado bem dado. E nós vamos começar, olha, antes da gente dar aquele começo, um pontapé mesmo inicial, nós queremos mandar um abraço para o nosso amigo Islã Nascimento, que também não pôde estar conosco hoje, está em São Paulo, e com certeza ele está ligado na internet, vendo o nosso programa, ouvindo o nosso programa, né? E com certeza mandando um abraço para vocês, ouvintes. E também o nosso amigo Pedro Alves, que tá dodói, tá gripado, não pode estar aqui conosco. Pedro, nosso abraço a você, né? Um beijo no seu coração. Luiz Lando, um abraço também, um beijo no seu coração. E a você, ouvinte, a nosso primeiro bloco que vamos agora dar início. Vamos chamar... Editorial. O editorial de hoje é da autoria do Jair Herculano, narrado pelo próprio Jair. E tem como tema o amargo preço da mentira. O amargo preço da mentira. Muita gente acha que o fim justifica os meios, e por isso não pensam duas vezes quando se sentem diante de oportunidades proveitosas. Para essas pessoas, o essencial é tirar vantagem de tudo. Se alguém lhe procura em situação financeira difícil e lhe propõe vender-lhe algo para amenizar as dificuldades, essas pessoas inescrupulosamente compram aquele bem por valores insignificantes, aproveitando-se dos momentos angustiantes do seu semelhante. São pessoas que se beneficiam das desgraças dos outros e ainda têm o despautério de se declarar amigo das horas difíceis. Muitas vezes mentem para tirar vantagem da situação de indigência do outro, ao invés de oferecer-lhe o braço amigo e amparar quem lhe procura em momento de aflição. Mas não percebem elas que a mentira tem perna curta e que, cedo ou tarde, a verdade virá à tona e a lei de causa e efeito lhe colocará um dia em igual situação de necessidade. E aí então, provará do cálice amargo da falta de compaixão alheia e verá que a verdade será sempre o melhor lado de toda e qualquer história e que a mentira nada constrói. Isto me faz lembrar de uma lenda chinesa que conta uma história bela e diz assim. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador, mas de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de ser sua esposa. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem,

www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. Sintonize a Rádio Senhalá na internet. Acesse o novo portal www.portalsenhalá.com.br. A Rádio Senhalá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Precisamente 10 horas 28 minutos, estamos aqui nós novamente, não é? Eu, você e aí, ouvinte, o nosso programa Na Zona do Consolador, nesse segundo bloco que nós vamos falar de coisas muito boas. Entretanto, eu queria chamar aqui para dar o seu bom dia especial à nossa colaboradora, né? Nossa amiga, né? A nossa, faz parte da nossa equipe, a Fátima, a Fátima Fontes, que está conosco, para fazer também participar do nosso programa com aquele bloco que você já conhece, né? Aquela... Então, bom dia, Fátima Fontes. Bom dia, Jair. Bom dia, nossa querida Célia, que está aqui conosco. Bom dia, Olívia, Marcos. Bom dia a todos vocês que nos ouvem. Um pouquinho atrasada por causa da chuva, mas cheguei. Que nosso programa hoje vai ser bem, bem interessante. Não deixem de assistir. Um beijo. Notícias. Jovens, que fazer de especial? Este é o tema do acampamento de juventude espírita que o Departamento da Infância e Juventude do Polo 3 estará realizando nos dias... Realizou-se no dia 31/1/2009. Você que é jovem e gostaria de participar, inscreva-se na Federação Espírita Paraibana, Acampamento de Juventude Espírita. Maiores informações pelo telefone 3221-6878 e 3221-3590. Divaldo Pereira Franco é o grande entrevistado nas tardes de domingos, às 14 horas, no programa Transição, a visão espírita para o novo mundo. Levado ao ar pela Rede TV. Temas atuais são comentados sob a ótica espírita. É imperdível. A contribuição do Espiritismo na construção da cidadania é o tema do 6º ENGESP, Encontro de Integração de Jovens Espíritas na Paraíba, que está ocorrendo na cidade de Sapé, no período de carnaval. Mais de 1000 pessoas superlotaram o auditório de Valdo Pereira Franco, em Campina Grande, ontem, por ocasião da abertura do 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, cujo tema central, amor, alimento das almas, foi brilhantemente exposto pelo Tribuno Espírita Gaúcho, Sérgio Lopes. O encontro prossegue até o próximo dia 24, terça-feira. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Nosso quadro de agora é Falando de Cinema. Com Fátima Fontes. Aproveitando o tema que foi abordado domingo passado aqui, quando nós tivemos a presença de Caio, ele até nos contactou, e o tema que era transcomunicação. Inclusive, uma dica do próprio, a gente trouxe hoje aqui para vocês um comentário sobre o filme Contacto. Esse filme, ele conta a história de uma cientista, Ellie, que buscava contactar civilizações extraterrestres, né? Ela era radioastrônoma e, depois de muito tempo de dedicação pessoal e anos de luta, ela consegue descobrir um sinal extraterrestre transmitida a partir da estrela Vega. O sinal recebido continha informações, entre as quais se destacavam a transmissão realizada na Terra nos Jogos Olímpicos de Berlim, e bem como instruções para a construção de uma nave que a posterior serviria para essa transcomunicação. Após alguns anos, né, ele consegue construir a tal máquina. E apesar de todo o mérito por ela ter conseguido construí-la e por ter descoberto tudo isso, ela teve que lutar para realizar a viagem, ou seja, para ser a pessoa que iria fazer essa viagem. O filme nos mostra as divergências de pensamento que existem entre religião e ciência e como elas influenciam na vida de Ellie. Ao final, ele realiza a sua viagem, a tão esperada viagem, mas aí a luta continua porque ela precisa provar que realmente ela realizou aquela viagem. O filme é baseado num acontecimento que eles supostamente chamam Projeto Contato, que era financiado pelos Estados Unidos e Rússia e que tinha como objetivo exatamente a construção de uma máquina a partir de um projeto que havia vindo do espaço. Seria algo que eles tinham recebido do espaço. E a partir dessas informações, eles iriam construir essa máquina. Ellie, a primeira tripulante da máquina, nunca pôde comprovar realmente que realizou tal viagem. É um filme interessante porque fala em transcomunicação, que é uma coisa que está sendo muito estudada atualmente, principalmente pela doutrina espírita, e foi baseado no livro Contato, de Carl Sagan. O filme tem como atriz principal Judy Foster. A Hora da Arte. A Hora da Arte desse bloco vem com quem? Com quem? Com o nosso ilustríssimo poeta dos cordéis espíritas. É um dos melhores do nosso país, né? Merlane Maia. É, sim. O Merlane Maia, mais uma vez, vem nos brindar, ouvinte, com uma faixa belíssima do seu CD que chama-se E Assim o Amor Venceu. Escute. Quando o amor veio à terra sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz. Mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura e o mundo assim recebeu, em chegada triunfal naquele belo Natal, e assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida destruindo a razão da guerra, e o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu, contagiou multidões e renovou corações, e assim o amor venceu. Instaurou-se a boa nova, a doutrina da alegria, e Jesus se revelava muito maior cada dia, socorrendo os desgraçados, cegos, coxos, dementados e outros que a lepra comeu. Mantinha todos de pé, sem medo da nova fé, e assim o amor venceu. Assombrou seus inimigos que tramavam lhe matar, mas sem temor Jesus deu-se qual cordeiro a se imolar. Depois de crucificado, mostrou-se mais sublimado e o seu perdão concedeu. Após 3 dias voltou, ressurrecto se mostrou e assim o amor venceu. Plantou sagrada semente que nos corações brotou e iluminou o planeta nos recantos onde andou. E aquela palavra amor foi vinho embriagador que o seu povo bebeu, mais tarde ao circo descendo e a cantar mesmo morrendo, e assim o amor venceu. E os milênios se passaram e até hoje a humanidade ainda bebe da fonte e já busca aquela verdade, mesmo envolta em sofrimento sonha com aquele alimento que o mundo recebeu daquele que foi sozinho verdade, vida e caminho, e assim o amor venceu. Rádio Sanhauá, 1280 AM. Clipes, papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes. Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presente. No Shopping Máximo. Campina Grande sediará de 21 a 24 de fevereiro o 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que terá como tema central Amor, Alimento das Almas. O MIEP contará com a participação de vários conferencistas de renome nacional. Maiores informações pelo fone 3333-2598 ou pelo site www.miep.com.br. Realização, Associação Municipal de Espiritismo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. Um MG composto caseiro multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG composto caseiro multimistura. Era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Nova Nissan Frontier SRL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, um superável. E agora, Nova Frontier SRL, a mais potente. Sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Resenha logo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Uma pessoa, precisamente 10h42. É, ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. É o Santiago de Aguaré. Ô Santiago, bora falar com esse senhor também. Veja aí, esse maravilhoso programa que fala em Deus, que se lembra de Deus, que prega a paz, o amor. Eu tenho até um pensamento que foi escrito por Santa Joana, que diz o seguinte: o amor é o mais belo sentimento que o Senhor pôs no espírito dos homens. É, o amor é o mais belo sentimento que o Senhor pôs no espírito dos homens. É verdade. Pai, muito obrigado. Belíssimo. Que Deus dê muita paz. Continue com esse grande programa, essa pregação maravilhosa. E um abraço a todos vocês, inclusive esse grande controlista, nosso grande amigo Marco Moura. É isso aí, Luiz Santiago. Obrigadíssimo por você participar do nosso programa. Todos os domingos você está conosco. Isso é uma alegria muito grande para nós. É, essa dedicação, né? essa preferência que você dá ao nosso programa através da Rádio Sanhauá. É isso aí, ouvinte. O nosso programa é isso aí. É participação. É, você vai interagir a partir de agora com o nosso programa. Nós vamos agora chamar esse bloco. O primeiro, vamos ver aqui o nosso item deste bloco maravilhoso que você vai participar. Entrevista. Professora, escritora, palestrante e integrante da Associação Jamais Abortar, Célia Urquiza se destaca em nossa capital e também em todo o estado da Paraíba pelo seu trabalho em defesa da vida. Célia até também notabilizou-se nacionalmente pelo seu trabalho aqui em João Pessoa e fazendo parte de encontros, palestras em defesa da vida, especialmente contra o aborto. Campanha Nacional contra o Aborto. Está aí o Congresso Nacional querendo trazer a aprovação, querendo aprovar a lei de descriminalização do aborto. Mais uma vez, E esta figura brilhante do nosso estado, Célia Urquiza, está aqui conosco, nos honra com a sua presença para fazer esse debate com você, ouvinte, que tem como tema, carnaval, sexo e aborto. Bom dia, mais uma vez, Célia Urquiza. Bom dia, Jair. É, Célia, já deu o seu bom dia no início do programa, você, ouvinte, e vamos começar agora a conversar com ela e dizer para você que você pode se comunicar conosco através dos telefones da Rádio Sanhalá. Você acha, com certeza vai achar interessante o assunto, que ele é bem polêmico, bem picante, bem, né, forte, e você pode entrar em contato conosco através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. É assim, então você telefone para nós e nós estaremos realmente abrindo a linha para você colocar o seu pensamento, a sua colocação, enfim, você aqui tem vez. Então vamos conversar aqui com a Célia Urquiza. Célia, nós estamos num período... um período muito delicado que chama-se carnaval. Carnaval é que dá uma conotação assim de liberação geral. E o que nós vemos nesse país é o jovem, principalmente, são pessoas maduras também, mas principalmente o jovem se sentirem liberados para fazer tudo por tudo. E a gente percebe que no final é tudo por nada. Então, comprometendo a vida, comprometendo-se em todos os sentidos, sem aquela responsabilidade. E nós, para iniciar o nosso trabalho, nós gostaríamos de saber, de perguntar a você, qual é a leitura que você faz desse período em relação a essa responsabilidade que se chama o respeito à vida. O carnaval, que por uns é tão endeusado e por outros é tão condenado, ele em si é uma coisa neutra. É uma festa popular, é justamente a maior festa popular do mundo. E, mas a questão, lamentavelmente, muitas coisas acontecem em decorrência do que ele traz, dos seus excessos. Excessos de bebida, de drogas, da mentalidade que lança nas pessoas de que por ser carnaval é possível tudo. E o resultado é que muitas vezes, muitos foliões, passado o carnaval, eles passam a sofrer muito, vem muito sofrimento, vem muito choro, vem muita preocupação, vem muitas dores, e muitas delas irreversíveis, porque traz mortes, traz crimes, traz o aborto também, apesar de que não há relação entre carnaval e aborto, mas que indiretamente ele se torna participante do aborto, uma vez que toda essa liberalização incentiva ao sexo. Infelizmente hoje, tanto os jovens e muitos adultos já quase não entendem o carnaval sem essas liberdades, sem o excesso da bebida, sem a oportunidade de procurar um parceiro ocasional unicamente para a prática do sexo. E geralmente é uma vez só esse encontro, porque no próximo momento já querem outro parceiro. O ano passado, já eu, num palestra que eu fiz numa cidade do interior, que eu não vou citar o nome, quando eu terminei, uma garota de 14 anos me procurou, estava grávida, e ela achando que o aborto era a única saída. Então eu perguntei para ela: e o pai do seu filho, o que é que pensa disso? Ela disse: eu não sei quem é. Ele esteve aqui na nossa cidade numa noite de carnaval. Eu não sei nem o nome dele completo. Nunca mais eu vi. Então essas coisas acontecem no carnaval. É por isso que eu digo, o carnaval não tem relação direta, mas indiretamente ele participa desses abortos, participa do crime, participa de muita coisa. Esta é Célia Urquiza falando sobre carnaval, sexo e aborto. Você vai ouvir muito mais, que começou a esquentar. Célia, Este fato é um fato super lamentável, mas nós vamos caminhar por ele aí. Eu liguei a televisão na sexta-feira, o Carnaval da Bahia já estava convidando, já tinha entrado 400 mil pessoas forasteiras, né, turistas, buscando o prazer do Carnaval brasileiro, Carnaval baiano, e uma das cantoras, que eu não vou dizer aqui o nome, né? Daqueles trios elétricos, né? Baiano dizia assim: olhe, entrevistaram na televisão, ela disse: olhe, hoje eu vou bater o recorde, eu vou entrar pro Guinness, né? Guinness, o livro dos recordes, porque eu vou provocar e vocês, baianos e turistas que estão aqui, vocês vão me fazer entrar para sempre no livro dos recordes, porque quando eu der a ordem, você vai olhar quem estiver ao seu lado. Não importa quem seja, mas vai ser o beijo, vai ser o maior público beijoqueiro do mundo. Você vai beijar quem estiver ao seu lado, não importa quem seja. Você vai olhar de lado, taque um beijo daquele, porque eu vou aqui mandar o pessoal filmar, estão filmando, para levar pro Guinness, né? Para estabelecer o recorde do maior beijo promovido por mim numa noite de carnaval. Que leitura você faz disso aí, Célia? Uma leitura muito triste. Eu lamento por essa cantora. Meu Deus, que coisa terrível. Ela banalizou uma coisa tão linda, o beijo, a materialização do amor. Então ela leva isso para as pessoas, principalmente para o adolescente, que eles já vão para o carnaval, já vão para esses locais, já dizem: ah, eu vou beijar tanto, eu beijo muito. Já tem até esse slogan: eu beijo muito. Uhum. Banalizando um ato externa uma coisa tão sincera, uma coisa tão pura, um amor tão grande. Eu lamento muito por ela, lamento. Quando ela devia levar a mensagem de que o beijo, de que o amor é um ato sincero que deve ser respeitado, que nesse momento deve respeitar a si mesmo e ao outro, e não fazer do outro apenas um instrumento para um prazer momentâneo. Lamento muito por essa cantora. Olha, ouvinte, essa é a Célia Urquinza, você pode participar do nosso debate, que chama-se Carnaval, Sexo e Aborto. Você pode participar através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. Olha aí, nós, Célia, vamos falar agora o inverso. Porque nós somos também telespectadores e nós somos, também temos a nossa autocrítica, né? E também a crítica de tudo que nos passa, né? E vou falar do inverso. Enquanto essa cantora estava querendo se promover, ela não precisa se promover, porque ela é conhecida em nível nacional e já internacionalmente. Então, para que se promover dessa forma, né? Então, veja só, isso não vai somar a carreira dela. Eu acredito que ela não precisa disso, porque o talento não provém daí, de um ato desse. Agora vamos falar do inverso. Já existe também no nosso universo de artistas brasileiros uma cantora que eu vou deixar para você, ouvinte, fazer a conclusão, né? Mas uma cantora que por índole própria, ela dizia para suas amigas do meio artístico, e dizia na televisão, e era considerada cafona e a ultrapassada, muito embora muito talentosa, reconhecidamente, não é? E que ela dizia assim: não, eu não quero ato sexual antes do meu casamento. Eu quero me casar antes. Eu quero. A pessoa que eu amo, eu quero ser a primeira, quero me entregar a essa pessoa de corpo e alma, que realmente esse é o real sentido da vida. Ela dizia, e era bastante criticada pela maioria, 99% pensa diferente. Então ela sofreu uma restrição muito grande no meio artístico e casou, está aí justamente com a pessoa que ela ama, dando demonstração dos valores morais. Que leitura você faz disso aí, Célia? Eu não me admiro você dizer assim que ela foi vista como cafona, porque geralmente essas coisas as pessoas querem rotular de cafonice. Mas por que, se ela estava querendo fazer uma coisa, valorizando uma coisa tão real, tão boa, nada? Porque o sexo em si é uma coisa muito boa, mas não é o sexo puramente praticado aleatoriamente. O sexo ela estava usando isso que é real, que o sexo é a complementação do amor. É por isso que está havendo esses excessos, tanta coisa que está acontecendo, porque as pessoas estão fugindo, estão fazendo o sexo um ato banal que deve ser praticado todo dia com qualquer um e com quantos, não importa. O sexo praticado sem amor não realiza. Em pouco tempo ele enfastia. Tanto é que muitas vezes usa e daí a pouco não querem mais. E essa artista, ela valorizou o que ela tem de mais nobre, para ela se dar no momento certo, aquela pessoa certa, aquela que ela botou o olho nele e disse, é você, tem que ser você, não é outro. Então ela se deu, não só o corpo, ela deu o seu amor. Então essa é uma atitude que é elogiável. Cafona, meu Deus, lamento, só esses que rotulam essa forma, porque a atitude dela foi louvável. Esta é Célia Urquiza, que está falando sobre carnaval, sexo e aborto. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa, dando a sua opinião, fazendo perguntas, através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. Este foi apenas o preâmbulo do nosso tema, que nós estamos começando agora. E Célia Urquiza está aqui, nós estamos começando a esquentar o nosso debate. Estou ouvindo na linha? Bom dia! Bom dia! Bom dia mesmo, quem está falando? Aqui é Dilma, do Bezerra. Dilma, bom dia mesmo, que bom você estar conosco aí todos os domingos, ligadíssima, né? Você, a Thaíma e todo esse povo do Bezerra Menezes. Da turma do Bezerra. Uhum. Vamos desejar um bom dia. Que Deus dê muita paz, muita luz a todos vocês aí da rádio. Uhum. E a equipe do Bezerra também. Ah, obrigado. Um abraço e que Deus ilumine sempre a Orquídea. Eu assisti a palestra dela na jornada. É uma excelente pessoa, fala muito bem. Que Deus sempre ilumine ela. Deus abençoe a todos. Ok, Dilma. Um abraço para você, obrigadíssimo por ter ligado. E um abraço para todos que fazem o Centro Espírita Bezerra de Menezes, aí em Cruz das Armas. É assim, então voltemos aqui, né, ouvindo na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? Luzinete de Jaguaribe. Olha, eu quero parabenizar vocês. Eu nunca assisti esse programa, mas eu também não sou espírita, eu sou budista. Então eu quero parabenizar vocês por esse tema, esses três assuntos fundamentais, importantíssimos na vida do ser humano. A Célia Urquiza, bom dia para você, parabéns, não a conhecia, estou ouvindo a sua voz agora, sei que você é uma pessoa extremamente inteligente, e eu quero dizer o seguinte, eu quero entrar um pouco no sentido desse assunto da família. A base fundamental desses três assuntos é justamente a educação doméstica. A família, quando ela é enraizada, alicerçada, através da conduta dos pais com relação aos filhos, eles têm um pouco de temor, eles têm um pouco mais de responsabilidade, apesar de que hoje a irresponsabilidade da juventude, 99%, é real. Infelizmente, hoje o jovem acha que ele é o dono de tudo, ele é o mais sábio em todas as ações, em tudo que ele faz, e não respeita nada nem ninguém, infelizmente. Principalmente quando parte para olhar em sua volta e ver que ele pode tomar a droga, pode abraçar uma menina, pode fazer o que quiser, que tudo é normal. Mas isso vem de quê? Do ensinamento do pai e mãe. Se o pai e a mãe ensinam a seu filho a responsabilidade que isso não pode, e que fica orientando, construindo uma educação saudável para o seu filho, para não beber, para escolher as amizades, para proteger, para dar amor, isso daí é muito, sinceramente, evitado. E quanto a essa cantora, ela é muito pobre. E você falando, não precisa dizer o nome, por sinal, eu nem gosto muito, eu não gosto dessa moça. Acho muito que dão muita farofa, dão muita carne para pouca farofa. Outra coisa, essa outra é digna, merece realmente tudo, eu sei de que se trata. Realmente merece todos os louvores. Parabéns, Célia Urquiza. Continue com essa palestra, com tudo o que você está dizendo, para ver se acorda e tira esses jovens da libertinagem, que é o caminho mais perigoso da juventude. Que pena, uma juventude tão linda, que tem tanta raça, que tem tanta coragem, que tem tanta energia, podia ser aproveitado com coisas maravilhosas, e se extravasa nas coisas mais medíocres da vida. Que pena. Eu tenho 4 filhos, graças aos deuses. Meus 4 filhos são homens e mulheres de bem. Agradeço todos os dias aos deuses por ter essa boa sorte. Hoje sua avó também segue o mesmo trilho, o mesmo caminho, todos direcionados, com muita educação, com muita sorte, posso dizer. Felicidade, alegria para você, Célia, e este jovem que está fazendo esse programa, e todos os ouvintes da Rádio Sanhauá. Tenham um bom dia. Obrigadíssimo a participação de Luzinete, que realmente nos dá uma honra muito grande ter você como nosso ouvinte. É isso aí, ouvinte. Não só porque ela é uma pessoa com colocações super adequadas, mas que também, você observou do início, ela disse que é budista. Isso nos alegra bastante, porque o nosso programa não tem fronteiras religiosas, não tem nada. Então nós estamos felizes, Luzinete, em ter você como nosso ouvinte. Participe sempre. Mas Célia vai responder a você. Luzinete, muito obrigada pelas suas palavras, pelos seus argumentos, pela mensagem que você trouxe, porque foram comentários muito certos e que nos levam a uma reflexão muito mais profunda. A grande base, o grande princípio de todo esse desconceito que nós estamos vendo no mundo é um só: a falta de Deus. As pessoas se afastaram de Deus. As pessoas se empolgaram. Deus, na sua infinita misericórdia, fez tanto. Nos deu um mundo maravilhoso. Nos deu inteligência, que deu condição ao homem de avançar, de criar, de crescer tanto, que ele já achou que podia passar sem Deus. Então jogou Deus de lado. O que é que aconteceu? A ciência, a inteligência, os conhecimentos sem Deus são nada. Por isso que trouxeram esse desespero. Os jovens sem Deus já partem para as drogas, já partem para o sexo livre, já não pensam mais na família, esse primeiro núcleo que é tão lindo: pai, mãe e filhos. Então, mas nós podemos lutar. O mundo tem esperança. Nós temos a atitude dessa artista, ela tão jovem ainda. Ela dizer que preferiu se guardar para aquele a quem ela ama a verdade. Então nos mostra que o mundo tem muita coisa boa, nós podemos ter esperança. Então, para nós consertarmos o mundo, vamos começar pela base, pela semente. O primeiro passo, não pode ser outro, é a mãe, junto com o seu filhinho pequeno, ensinar a juntar as mãos e dizer: Pai nosso que está nos céus, que estás nos céus. Então, esse é o primeiro passo para consertar o mundo. Esta é Célia Urquiza, e nós aqui estamos aqui com esse debate sobre carnaval, sexo e aborto, que nós vamos agora chamar os nossos comerciais. Olha, não sai daí, coma uma pipoquinha, toma um guaranazinho, toma um cafezinho, chama tua esposa, teu filho. Esta é a hora da família, é a hora da gente discutir coisas boas. E obrigado, Luzinete, pela sua participação. Continua aí conosco, a Dilma de Bezerra Menezes, todo o pessoal, e a gente volta num minutinho, tá certo? Rádio Sanhauá, 1280 AM. Clipes, papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presentes, no Shopping Máximo. Campina Grande sediará de 21 a 24 de fevereiro o 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que terá como tema central Amor, Alimento das Almas. O MIEP contará com a participação de vários conferencistas de renome nacional. Maiores informações pelo fone 3333-2598 ou pelo site www.miep.com.br. Realização: Associação Municipal de Espiritismo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Fique atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Fornição Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 32-24-95-57. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, um superável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Venha logo. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. João Pessoa, precisamente 11 horas e 7 minutos. Esses 30 minutos foi um presente especial de Carneiro Automotores na Epitácio Pessoa. Tem ouvido no ar? Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo? Meu nome é Lurdinha. Lucinha? Lurdinha. Pois não, Lurdinha? Eu gostei muito do tema abordado hoje, né, sobre o carnaval, sexo e aborto. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a oradora. Pois não? Pode fazer. Eu tenho um filho de 6 anos. E o que é que eu poderia passar para o meu filho para que no futuro ele venha se tornar uma criança mais esclarecida e um adulto mais saudável? Porque com certeza ainda vai existir carnaval e eu gostaria de saber o que eu posso passar para que ele tenha como é que eu vou dizer? Uma juventude saudável. Obrigada. Eu adoro o seu programa, escuto todos os domingos. Que bom, Lurdinha. Olha, obrigadíssimo por você estar ligando para cá e participando. Fique ligada, porque a Célia Urquiza vai lhe responder, ok? Tá, obrigada. Bom dia, Lurdinha. Olha, a sua preocupação é muito justa, porque um filho é um presente maravilhoso, é uma riqueza que Deus nos concede, é uma joia. E nós queremos um dia devolver essa joia mais bela do que ela nos foi colocada nas mãos. O seu cuidado com o seu filho de 6 anos deve ser agora, primeiro que tudo, ensiná-lo, como eu disse há pouco, juntar as mãozinhas e dizer: Pai Nosso que estás nos céus. Depois ensiná-lo a respeitar o outro. Ele aprender que não se deve fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro lhe fizesse. E ele está crescendo. Daqui a pouco ele vai entrar nesse mundo louco em que os jovens já contam com vantagem quantas pessoas transaram numa noite, quantos abortos realizaram. Eu vou passar, você perguntando o que fazer. Então eu vou passar para você uma experiência que nós estamos tendo nessa nossa campanha para o aborto. Nós estamos dando aulas a crianças a partir de 6 anos nas favelas para combater o aborto, porque o nosso lema é educar para não abortar. A nossa aula é o seguinte: a gente mostra uma foto de uma mulher grávida. O que é que você está vendo aqui? A criança diz: é a mulher, ela está buchuda. Eles usam a linguagem deles. Então depois nós passamos outra, mostramos outra, tem que estar a mulher e a barriga está descoberta, mas está um bebezinho desenhado ali na barriga. Então se agora, olha, veja, ela está barrigudinha, por quê? Porque ela tem um neném ali dentro. É a mamãe que está barrigudinha, é seu irmãozinho esse que está aqui. É a tia, é sua titia, então é seu priminho. Espera por ele, guarda um brinquedinho para ele. Então, essa é a linguagem que as crianças precisam aprender para valorizar esse pequeno ser que está dentro, que se prepara para nascer. Uma criança preparada desse jeito, quando crescer, ele vai saber amar aquele pequeno ser que está no ventre materno e ele jamais abortará. E daí ele vai partir para outras grandes realidades, ele vai crescer, não só fisicamente, mas espiritualmente. Muita sorte para você. Parabéns pelo seu cuidado. Esta é Célia Urquiza no nosso programa Nas Ondas do Consolador, falando sobre carnaval, sexo e aborto. Então agora vamos entrar justamente no fio da questão, que é o aborto. Célia, quando se fala em aborto, a pessoa normalmente olha logo a figura da mulher e põe o dedo em risco e acusa e julga e já viu, bota a sentença, é uma criminosa. Eu perguntaria a você: e quem fez o filho? E o levou, né? A levou a esse desvario, né? Porque a mulher que pensa em aborto, geralmente, a grande maioria, é porque quem fez não se responsabilizou, a abandonou. Então, como é que leitura você faz dessa dupla do irresponsável e aquela que recebe toda a responsabilidade por aquela criaturinha que vem para passar por essa vida e ter um futuro brilhante? Faça é isso mesmo, vida. Jair. Um filho é o resultado de um encontro a dois. O aborto é um crime? É. É só a mãe que é criminosa? Não. Os dois são criminosos. Não importa se ele no momento ele... Agora, a não ser que há muitos casos em que a mãe, a mulher, aborta contra a vontade do marido. Eu conheço casos de uma mulher que ela aproveitou uma viagem do marido para fazer o aborto, porque ele não queria. E quanto a esse caso, eu posso dizer até o seguinte: mais tarde, ela engravidou. E anos mais tarde, ela teve depois a prova, a experiência bem viva de que foi aquele filho abortado que voltou. Essa criança adora o pai e odeia a mãe. Ele hoje é um jovem, um adolescente, e continua desse jeito. Essa mãe disse que ele, com 2 anos de idade, ele pegava a faca e dizia: vou matar mamãe. Porque a mulher, quando aborta, ela deixa o feto ali na lata do lixo. Mas o espírito acompanha. Esse espírito acompanhou, ele viu o resultado. O pai, quando chegou, que tomou conhecimento, virou a casa de cabeça para baixo. Depois abandonou a mãe. Então, ele presenciou. Hoje, esse casal voltou, está unido. Os outros filhos adoram o pai, mas ele é demais. Ou melhor, os outros filhos não gostam do pai, mas ele adora o pai. Ninguém fale do pai perto dele, não, porque vai ter. Não importa o que é que o pai seja, que às vezes o repreende, mas ele tem verdadeira adoração. Então isso aí está provando. Então, nesse caso aí, o pai não é criminoso, porque ele não sabia. Mas quando os dois participam, então os dois são criminosos. O aborto é um crime. É um crime e merece uma penalidade. Por que razão? Todo crime merece ser punido. E por que razão o aborto não merece? Quando é um crime terrível. É a matança por um ser inocente. Que naquele momento em que está havendo o aborto, vamos pensar um pouquinho naquela situação. Aquela criança, aquele ser que está ali dentro, está numa situação muito pior, mil vezes pior do que o animal irracional. Deixa eu colocar um pouquinho. Me permita interromper, como diz o Sérgio, mas não quero interromper. Deixa eu colocar um pouquinho, um pouquinho de pimenta nesse angu. É, você falou desse pai maravilhoso que realmente ele ficou desesperado quando a mãe, a sua esposa, cometeu esse crime. Mas a maioria, não é, Célia? A maioria não age assim. Pelas estatísticas, as experiências, a gente percebe que, geralmente, a mulher, quando é levada ao aborto, salvo as exceções, né? É aquela mulher desenganada, aquela mulher que procura dizer ao seu transeiro, diz assim, olha, estou esperando um filho seu. O quê? Não quero nem saber. Dê um jeito nisso aí e jogue isso fora. Tire como se fosse realmente um lixo. Que leitura você faz? Olha, a atitude dele não o impede, não diminui a sua responsabilidade. Ele não deixa de ser aquele que gerou aquela criança. Então, ele tem a mesma responsabilidade. Agora, quanto ao caso da mãe, ela está desesperada, a situação... Há meios. Procure a solução para a morte. Mas há meios. Então, ela não pode... O slogan das pessoas que trabalham a favor do aborto é dizer isso: a mulher tem direito a uma vida digna. Vida digna, minha gente, é honra, é honestidade, é trabalho honesto, é caráter, é decência. Matar o outro, principalmente o seu próprio filho, nunca deu dignidade a ninguém. Esta é Célia Urquiza falando sobre carnaval, sexo e aborto. Célia, e preservativos? O que nós temos aí sobre preservativos? Olha, há duas correntes a respeito do preservativo. Duas correntes contrárias, duas correntes opostas, em que uma libera totalmente o preservativo e outra condena totalmente o preservativo. Então, está se vendo que elas são muito radicais. Pessoalmente, eu prefiro o meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não consigo aceitar essa distribuição indiscriminada de preservativos. Quando já aparece, se aproxima o carnaval, até para o Natal agora, de primeiro Natal se comemorava o nascimento do Cristo enquanto as famílias, agora não, já preparou os jovens para o sexo livre. Essa educação sexual que é dada nas escolas, que faz o quê? Joga, empurra os adolescentes, porque essa distribui indiscriminadamente as camisinhas. Então empurra os jovens porque para o sexo livre, para o sexo irresponsável. E qual é a consequência disso? Nessa jovem nós vemos, primeiro que tudo, a sua situação na família. Porque uma jovem, um adolescente que se joga no sexo livre, então ela se torna uma pessoa desajustada dentro de casa. Ela se torna cada vez mais rebelde, cada vez mais desobediente. Ela já vê, ela já se torna quase como um peixe fora d'água. Ela não aceita a família. E daí para as drogas, para a violência, para o aborto, é um salto. Então, é isso o que joga essa distribuição indiscriminada de camisinhas. Dizer a uma jovem, a um adolescente, use camisinha, ela imediatamente traduz assim: eu já posso transar. Eu vou trazer um caso que eu acompanhei de perto, não vou citar o nome nem vou dizer também a cidade. Uma garota de 15 anos que eu conhecia, eu conheço, e a pessoa que eu tinha acesso... Eu comecei a ver o namoro, as facilidades que ela estava tendo e a falta de cuidado dos pais. Essa garota tem hoje 16 anos. Então, o ano passado, eu comecei a conversar com ela, eu emprestei um pouquinho na parede, quando eu vi que dava para entrar no assunto, ela me confessou, que ela disse, olha, desde o ano passado, quando ela tinha 14 anos, a mãe de um lado, a avó do outro dizia, use camisinha. Ela traduziu, já posso transar. Com muita tristeza eu digo, essa garota hoje está com 16 anos e já é portadora de um HPV. Um vírus que mata mais do que a AIDS e é um vírus incurável. E o pior é que essa garota continua com vida sexual ativa. Ela está toda noite aí transmitindo esse vírus para qualquer um que tenha contato com ela. Então o perigo não é só nas garotas, é nos garotos também. Pais, mães, amem seus filhos. E façam como ainda há pouco essa rádio ouvinte falou, ela com 6 anos preocupada com seu filho. Preocupem-se. Tenham cuidado com as suas filhas, para que elas não se transformem em bonecos, usadas por uns hoje, descartadas amanhã. Nem que seus filhos também, na corrupção em que eles se metem, venham receber vírus e continuar por aí também transmitindo. Amem seus filhos, o filho é uma joia preciosa. Nós recebemos para cuidar e para zelar dele. Esta é Célia Urquiza no programa Nas Zonas do Conservador, falando sobre sexo, carnaval e aborto. Célia, você falou aí muito adequadamente e eu gostaria de jogar um pouquinho mais de tempero, né, nessa conversa e dizer a você, ouvinte, você pode entrar em contato conosco, você pode participar desse debate, dar sua opinião, também fazer sua pergunta através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. Nós estamos às 11 horas e 20 minutos e estamos continuando aqui com o debate com Célia Urquiza falando sobre carnaval, sexo e aborto. Célia, preservativo também há casos positivos? Ah, sim. Ainda há pouco eu falei em condenar a distribuição indiscriminada e principalmente para os adolescentes. Mas também nós temos que ver o seguinte, quando o jovem já atinge uma idade que lhe permite, que ele já tem condição, o seu corpo já está desenvolvido, já está pronto para o ato sexual, quando ele já sabe discernir, quando ele já se sente responsável pelos seus atos, mas ele não tem condição ainda de formar uma nova família, ele está começando a vida. Então, é justo, é permitido a camisinha. É melhor do que ele engravidar e depois aconselhar que aborte. Ou então a jovem abortar. Dos males o menor. É isso aí. Então, o ideal seria que ele tomasse a atitude daquela jovem, que ela resolveu se dar quando encontrasse o seu amor certo, a pessoa certa. Mas nem todos têm esse pensamento. Então, que use o preservativo. É melhor do que evita, assim, o aborto. Ô, Célia, parte do próprio homem, o rapaz, isso aí é muito claro. Dizer para um rapaz hoje, olha, você começa sua vida sexual só depois de casar. Olha, eu fui dizer isso, eu tomei uma vaia. E eu terminei, eu fui levado ao ridículo. Olha, você não está no século XXI, você parou no tempo e no espaço. E eu fiquei, realmente, as pessoas me deram a vaia. Agora, digo a você, ouvinte, que ouvi já de alguns programas jovens dos segmentos religiosos se confessando que são castos. Dizendo, eu não tenho vergonha disso. Eu só vou realmente iniciar minha vida sexual quando eu casar. Estou buscando aquela pessoa ideal. Eu achei lindo, maravilhoso, porque a comunhão sexual é algo que de alma para alma. É algo tão puro, dado por Deus. O sexo não é perverso, o sexo não é errado. O sexo é coisa divina. E quando a gente vai dar um presente divino que a gente recebeu de Deus, a gente dá para uma pessoa também que é divina para nós, aquela pessoa, no meu entender, aquela pessoa que é eleita por nós, como uma pessoa que Deus nos enviou para uma vida belíssima. Então, quando eu vi esses jovens falarem assim, eu digo, poxa, ainda bem que não somente sou eu que penso assim. Comecei a ouvir aquele programa. Célia, que leitura você faz disso aí? O ideal seria esse mesmo, ou melhor, é esse o ideal. Não custa, minha gente, não custa. Não importa ser chamado de cafona, não importa. O século XXI, e o que adianta um século XXI cheio de tantos compromissos, cheio às vezes de DSTs, algumas delas incuráveis? O que adianta? Não vale muito mais a pena esperar? Há pouco tempo eu ouvi uma palestra de uma psicóloga norte-americana que o tema era sexo tem um preço. E ela mostra o preço do sexo, agora o sexo sem responsabilidade, o sexo fora do casamento. Então ela fala nisso, ela mostra, uma garota foi ao consultório dela e querendo fazer uma consulta porque achava que era grávida. Ouvinte no ar, né? Aí... Ouvinte no ar. Célia, você dá um... A garota foi no consultório dela. Dá um parêntese aí. E vamos falar com o ouvinte. Você vai continuar. Dá a garota no consultório dela. Então vamos aí. Ouvinte no ar, bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Eu estou amando o programa. Está gostando? Como é seu nome? Eneida. Eneida, prazer imenso ter você no nosso programa. Pode falar. Me diga uma coisa. Daí a garota fez o aborto. Mais adiante, ela se arrepende. Tá? Isso não justifica. Mas aí ela se arrepende. Não tem mais nenhuma saída para ela. E outra coisa. Se tem essa saída, qual seria? Bom dia. Ok, Eneida. Obrigadíssimo por você estar participando do nosso programa. E Célio Urquiza vai falar sobre o lado espiritual. Existem penas eternas? Onde é que é isso aí, Jair. Não ter saída era admitir a condenação eterna. E a condenação eterna não existe. Há sempre uma saída. Ela pode, de início, ela pode se confessar perante Deus, arrependida por esse ato. Ela pode participar de ajudar de campanhas contra o aborto, quem sabe se ela não vai ter a oportunidade de ajudar a outra mulher a receber esse filho que foi abortado. Ou então pode acontecer que esse mesmo filho volte para ela em outra ocasião. Saída há, e sempre baseada no amor. O amor cobre a multidão de pecados. Cobre a multidão de pecados, se bem que eu não levo assim o aborto como um pecado, porque eu não entendo. Foi uma falha muito grande, porque pecado as pessoas acham que é uma ofensa a Deus. Deus não se ofende, nós somos pequenos demais para ofendê-lo. É como o cara, Jair, se você está encontrando um garoto pequeno, e passa, dá um tapa no seu rosto, aí você, mas você pode dizer, ih, camaradinha, você é valente e tudo mais, mas você não se ofende. Se um adulto fizer, der uma tapa, você vai reagir. Ei, rapaz, que é que é? Para, que é isso? Então é isso, nós somos pequenos, nós somos um grão de areia perante Deus. Agora, Ele nos ama, Ele nos criou para o progresso. Ele nos criou para um dia nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Então, há sempre uma saída. E a saída é através do amor. Ela pode amar esse mesmo filho que ela um dia abortou. E quem sabe Deus lhe dê a oportunidade dela ela encaminhar novamente o retorno desse filho. Ou através dela, ou através de outra pessoa que o ame. Que beleza. Olha, a doutrina espírita traz essas oportunidades de entendimento da vida. Viu, Eneida? E como você acabou de observar, a Célia trouxe uma saída belíssima que a doutrina espírita sempre coloca para as pessoas. Nós não somos eternamente, não somos penalizados eternamente. Há sempre uma saída. Então, tanto, quer dizer, você, ela acabou de dizer que a pessoa que comete essa falha, né? Sei que não foi você, meu perdão, mas é que você, ouvinte, que porventura tenha cometido essa falha, vocês, ouvintes, né? Você tem sempre uma saída. Jesus está aí de braços abertos, te aguardando. Então, como? Dedique o amor, você pode até receber de volta esse filho, esse espírito que reencarnar naquele filhinho, e pode voltar através de uma outra gravidez, ou da gravidez de uma amiga, de uma sobrinha, de uma filha, ou de uma irmã, não é isso? E você amar aquele filho. Eu não sei porque eu amo tanto essa criança, e não é meu filho. É filho da minha irmã, é filho da minha filha, é filho não sei quem, mas eu amo. Não percebe você que é o filho que Deus está lhe devolvendo por aquele ato impensado que você cometeu? É a misericórdia de Deus caindo sobre você, caindo sobre nós a todo instante, não é isso? Então, este é o programa Na Zona do Consolador. Esta é Célia Urquiza falando sobre aborto. Célia, preservativo, é o aborto. Agora vamos falar, sabe de quê? Vamos falar de a lei, não é? Tá. Será que estamos voltando no Congresso Nacional com essa tentativa novamente de descriminalizar o aborto? Com tristeza, Jair, eu lhe digo que as coisas continuam caminhando. E não se admire, não se espante se isso vier a acontecer mais cedo do que nós tememos que aconteça. mas a nossa luta não para. Isso não quer dizer que nós vamos parar. Eles podem liberar o aborto. Pode ser que eles façam isso, mas eles não vão obrigar as pessoas a abortar. Então, é aí que começa a nossa luta. É como diz o Matuto, quando eles vêm com a castanha, nós vamos com a farofa. Então, a nossa luta é educar para não abortar. Isso. Eu falei ainda há pouco, na nossa tarefa agora, que nós estamos dando aulas para crianças a partir dos 6 anos de idade. Estamos ensinando essas crianças a amar esse pequeno ser. Então, essa criança criada desse jeito, ela jamais abortará. Então, é isso que nós estamos fazendo. A nossa luta é essa. Se o aborto vier a ser liberado, eu vou sofrer muito, eu vou chorar muito por essas crianças, porque vai aumentar em muito o número de abortos. Isso aí não há dúvida. Mas eu vou sofrer, vou lamentar muito mais pelas pessoas que estão batalhando pelo aborto. Porque elas estão se endividando, elas não imaginam o que estão criando para elas próprias. E alertem e pensem. Eu me dirijo aqui a essas pessoas que trabalham, que batalham pelo aborto. Vocês que são jovens, saudáveis, que estão em pleno vigor, pensem, parem um pouco e pensem. Amanhã vocês serão idosos. Olha, atrás do aborto vem muito mais cedo do que se espera, vem a eutanásia. Logo, logo, vocês, jovens de hoje que lutam pelo aborto, serão idosos, com todas as fragilidades características da idade e das enfermidades da época. E vocês vão lamentar muito como vocês se sentirão quando vocês sentirem na pele que a passividade que os fetos sentem hoje, quando vocês lutam para destruí-los, é a mesma que vocês vão sentir quando virem seus filhos ou seus netos batalhando na rua, gritando, fazendo campanha pelo direito de matar os idosos. Quem faz aqui, aqui paga. Pensa nisso. Esta é Célia Urquiza, trazendo para você, ouvinte, uma palavra, olha, sem anúncio, sem fronteiras, sem medo de colocar a coisa certa aí, porque ela entende do que está falando. Nós vamos puxar o comercial. Olha, você prepara isso aí no telefone, pode telefonar, pode ligar, pode aí participar desse bate-papo, da sua opinião, e eu tenho certeza que você está gostando. Vamos chamar nosso comercial, não desliga, não muda de estação, puxa um guaranazinho aí, uma pipoquinha, um cafezinho, chama teus filhos, teus irmãos, tua família, e vamos continuar nosso programa. A gente volta num minuto. Rádio Sanhauá, 1280 AM. Simples papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Simples papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Simples papelaria e presentes, no Shopping Máximo. Campina Grande sediará de 21 a 24 de fevereiro o 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que terá como tema central Amor, Alimento das Almas. O MIEP contará com a participação de vários conferencistas de renome nacional. Maiores informações pelo fone 3333-2598 ou pelo site www.miep.com.br. Realização, Associação Municipal de Espiritismo. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Atualizado com o Movimento Espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Tronic CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. A Fornição Frontier SL, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Novo Sempre, um sucesso de público e de crítica. Tinda, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, insuperável. E agora, Nova Frontier SL, a mais potente. Sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Sintonize a Rádio Senhalá na internet. Acesse o novo portal www.portalsenhalá.com.br. A Rádio Senhalá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 36 minutos. Desses 30 minutos que passaram, nosso programa foi um oferecimento especial do MG Composto Caseiro Multimistura, que você pode adquirir em qualquer mercearia, supermercado e nas farmácias também de manipulação e naturais, produtos naturais. Então, MG Composto Multicaseiro, Multimistura está à sua disposição, ok? E nós estamos falando, ouvinte, olha, infelizmente nós não estamos com a internet à disposição de você, né, internauta, porque para você interagir conosco, porque deu um probleminha técnico desde o início e nós tentamos solucionar, mas não conseguimos. Mas prometemos a você na semana que vem, se Deus quiser, a gente viabilizando esse instrumento de comunicação entre nós, tá certo? Um abraço a todos vocês, internautas, e a você que está participando diretamente do nosso programa, a Luzinete, a Dilma do Miserra de Menezes, a Lurdinha, a Eneida, né, ao Santiago, enfim, todos vocês que estão ligadíssimos, né? A Dona Rô, que ela nos honra sempre com a sua, né? Ela é a nossa rádio escuta, né? A Dona Rô, um abraço para todos vocês. E vamos voltar aqui com a Célia Urquiza, porque você pode entrar em contato ainda com nós através dos telefones, conosco através dos telefones. O telefone é do povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. É isso aí, então vamos para Célia Urquiza. Carnaval, sexo e aborto. Célia, nós gostaríamos de falar antes de falar de uma exposição que vocês estão fazendo, da pílula do dia seguinte. Que vem a ser isto aí, Célia? Olha, primeiro vou falar sobre a pílula do dia seguinte. Ela é um preservativo, deu um olho. É apresentado como um preservativo. Dizem que previne a gravidez. Dizem que a pílula do dia seguinte é anticoncepcional. A mentira do século. Porque a pílula do dia seguinte é abortiva. Ela é tomada, ela é aconselhada que deve ser tomada no dia seguinte, após o ato sexual. Mas até 72 horas. Mas acontece o seguinte, que a concepção pode acontecer até 2 horas do ato sexual. Então, e mesmo que ela tome a pílula no dia seguinte, na véspera, ela pense que vai ter um relacionamento, então vai se prevenir, não vai resolver. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte não tem efeito imediato. Ela sendo ingerida, mesmo que seja na véspera do ato sexual, ela só vai atuar entre 5 a 7 dias depois de ingerida. ela vai atuar no útero. Chega lá, ela provoca, ela prepara as paredes do útero, provocando uma inflamação. Porque quando o feto, quando o óvulo fecundado chega no útero, acontece um sangramento e o filho é expulso. Se ela não houve a concepção, então não houve o aborto. Mas se houve a concepção, a mulher está expulsando de dentro dela um filho que já existe, que já foi concebido. E eu falei há pouco tempo com Marlene Nobre, médica, estudiosa, ginecologista. Então ela disse o seguinte, que o perigo da pílula do dia seguinte é terrível, porque ela é uma verdadeira dinamite de hormônio. Diz que as mulheres não fazem ideia do quanto estão consumindo de hormônio tomando a pílula do dia seguinte. Isso vai, com toda certeza, vai levá-la mais cedo do que espera a um câncer. Ou câncer de mama, ou câncer de útero. Ela chega e não sabe, não imagina. Meu Deus, como foi? Por que começou isso? Começou ela ingerindo essa quantidade imensa de hormônios. É a exposição, né? Você falou também da exposição. Essa é a Célia Urquiza que está falando sobre carnaval. Nós estamos com um trabalho muito bonito apresentando hoje na Federação Espírita. Desde ontem à noite. Hoje, o dia todo, manhã e tarde, amanhã já está afindando, mas temos a tarde toda, e amanhã, manhã e tarde também. É uma exposição em defesa da vida contra o aborto, mostrando a crueldade do aborto. Nós mostramos desde ali, são 28 banners mostrando em fotos belíssimas, perfeitas, o momento da concepção, o desenvolvimento no útero, mostra, minha gente, a coisa maravilhosa, mostra uma Não é ultrassom, uma ecografia, que é um exame mais perfeito, que vê com mais nitidez. Foi como os médicos descobriram que o bebê sonha dentro do útero da mãe, a partir de 5 meses. E como eles descobriram? Na ecografia, eles viram que o bebezinho, ele uma hora faz rir, outra hora ele faz muxoxo querendo chorar. Então eles perceberam que era o bebê sonhando, a partir de 5 meses ele sonha. Na foto que nós temos lá, o bebezinho está rindo. Ele com 5 meses dentro do útero da mãe, ele está rindo. É lindo. E quem assistir, quem vir essa exposição, não pratica o aborto. Essa exposição nós vamos levar às cidades do interior. Cidade por cidade, é assim que nós combatemos. O aborto pode ser liberado, mas a nossa luta está chegando na frente deles. É, muito bem, esta é a Célia Urquiza falando sobre carnaval, sexo e aborto. E essa exposição que a Célia está se referindo aí, eu já assisti, é belíssima. Ouvinte, você não sabe o que está perdendo. Não paga nada não, viu? Dá uma passadinha ali na Federação Espírita, está no saguão, sabe? Você olha e você vê tudo isso, é belíssimo. E você sai assim, extasiado. Ouvinte, na linha, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Por gentileza, é Ana Andrade. Pois não, Ana. Eu queria saber se Dona Célia Urquiza, se ela é de Pombal ou de Patos. Eu sou de Patos e meu marido é de Pombal. Ah, que bom. Está morando aqui, é? Desde 1967 que eu estou morando aqui. 76, desculpe. Acertou, hein, ouvinte? Sim. Ana, você acertou as duas coisas, né? Muito obrigada, já lhe conheci. Assim, eu não estou achando uma voz tão jovial. Célia Urquiza, que bom lhe ouvir. Que bom também. Empenhada no instrumento que eu acho tão difícil, que é o caso espírita, né? Eu acredito no espírito, mas acho tão difícil assim entender certas passagens, fica sem dúvida. Mas é um prazer, que Deus abençoe vocês. Ana, você está gostando do nosso programa? Muito espiritualmente. Ana, você... Eu estou assim. Uhum. Eu estou gostando. Ok, nós agradecemos. Eu já assisti algumas vezes, uhum. Mas eu tenho muito medo do espírito. Agora o respeito humano eu admiro muito. Ok, Ana, obrigadíssimo por você. Qual é o seu nome? Meu nome é Jair. Obrigadíssimo por você participar do nosso programa, viu? Fique sempre claro. Eu ilumino isso de vocês e creio muito na fraternidade. Amém. Bom a dia. Você também. Obrigada. Muito bom dia. Tem outro ouvinte na linha? Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? De onde estou falando? Quem é que está falando? É Humberto. Eu estou em trânsito aqui, estou no carro, parei para fazer uma ligação. Humberto, né? Isso. Okay, eu queria Humberto, saber dela, falar. Qual a posição dela com relação a, no caso de gravidez por estupro. Estupro por, vamos supor, um marginal, uma pessoa indesejável. Uhum. Se, como é a posição dela, porque aí tem uma relação entre os danos que pode causar a mulher, o aborto, mas também a questão do dano moral, toda uma convivência com um filho indesejável. Então eu gostaria que ela se explicasse melhor isso aí. Muito obrigado, seu bom dia. Bom dia. Bom dia, Humberto. Olha, a sua pergunta é muito pertinente. E é uma coisa que as pessoas... Imagina, logo isso, dizem que, ah, em caso de estupro, então vamos fazer o aborto. Mas fazer aborto por quê? Por que razão? O estupro é um crime. Quem é o criminoso? É o violador, aquele que violentou. Então quer dizer que é justo o filho pagar pelo crime do pai? Mesmo que, vamos imaginar, mesmo que esse estuprador venha a ser preso. Que isso aqui no Brasil não acontece não, tem muita coisa, muita gente que devia ser presa e não está. Um deles é o estuprador. Mas ainda que ele viesse a ser preso, o máximo seria 4 anos. Ele estaria reabilitado na sociedade. E o filho que morreu por conta dele? Vai ser reabilitado também? Ele vai voltar? Vamos imaginar. Não é um estupro que vai provocar uma gravidez de problema. Às vezes não. Toda gravidez traz problemas, toda gravidez traz risco. Não é o fato do estupro em si. O que acontece? A mulher que sofre o estupro, realmente ela precisa de amor, de carinho. Ela precisa de um ombro amigo, alguém que dê carinho. Não importa se ela facilitou. Não é hora de dizer, olha, você facilitou, você procurou, você achou. Ela não queria isso, com toda certeza. Mas chegou. Então ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Então vamos dar esse carinho, porque e convencê-la a deixar o filho nascer. Porque não é, a criança não tem culpa. E depois, muitas delas que não querem, depois que nasce, resolvem doar o filho. Antes de nascer, dizem, eu vou dar esse filho que eu não tenho condições de criar. Geralmente, quando elas veem o filho depois de nascer, não tem mais coragem de doar. E eu já vi, eu conheço o caso de uma mãe que ela foi abandonada pelos pais. Ela passou a morar na casa da lavadeira da mãe dela. Ela deixou de estudar, porque na cidade onde ela morava não tinha escola pública. Não tinha escola pública, ela estudava em escola particular. Mas ela disse, meu filho vai ser gente. E ela foi uma pessoa humilde. Ela sempre foi ajudada pelas patroas dela. E quando queriam fazer alguma coisa, ela dizia, faça por meu filho. O filho dela hoje é um médico conceituado em Fortaleza, mora num apartamento muito bom. Ela é cuidada pelo filho com muito carinho, mora num apartamento menor, perto do dele, no mesmo prédio. É claro que ela não diz, graças a Deus eu fui violentada, mas ela vai dizer o que disse a mim. Foi o amor do meu filho que me fez esquecer aquele momento. Isso. Eu vou lhe fazer só uma pergunta, Humberto. Não preciso que você responda. Vamos imaginar que você... Olha, imaginar. Não vai ter raiva de mim, não. Vamos imaginar que você agora... Vamos pensar assim, na sua mãe. Você ama tanto. Se você viesse a saber agora, nesse exato momento, que sua mãe nasceu em consequência de um estupro. Você não sabia, a sua avó, tudo isso não aconteceu com ela não, mas vamos supor. Você viesse a saber que aconteceu, sua mãe nasceu em consequência do estupro. Você a amaria menos por causa disso? Essa ela seria menos digna de ser sua mãe? Essa pensa resposta nisso. Você vai ter para você mesmo no próximo programa, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa e Célia vai falar bem rapidinho a respeito de um filme chamado... Obrigado a você, viu, Humberto, por ter ligado, tá? Fique ligado aí que eu tenho uma resposta para você de um caso aqui que eu vou encerrar o nosso programa com esse caso que vai tocar realmente no que você perguntou, tá bom? Apesar de Célia ter respondido à altura. Célia, que filme é esse que você faria para o público, sugeria ao público sobre o aborto? Olha, há um filme que está mostrando de uma forma bem clara, o título do filme é Trovão Distante. Eu estou procurando conseguir adquirir esse filme e eu vou mostrar. Esse filme trata do aborto parcial. É uma coisa que é muito cruel, é um ato muito cruel que está sendo praticado muito agora. Para quê, gente? Para a venda de órgãos. Esse filme mostra como o aborto é realizado. Eu vou dizer a vocês rapidamente. Olha, geralmente, a criança, o feto, aos 5 meses, quando a mulher está com 5 meses, então o feto já tem todos os órgãos formados. Então é aí que essas jovens são aliciadas para fazer o aborto. Vejam que quando a criança vai nascer aos 9 meses, ela já está na posição de nascer, nasce primeiro a cabeça. Mas quando é com 5 meses, o bebê ainda está com a cabeça lá no alto. Então, como é feito esse aborto? O médico, com a pinça, ele puxa os pés do nenenzinho para fora e fica só a cabeça ainda dentro da mãe. O filme mostra a criança se agitando. É muito forte, agitando, né? É muito forte esse filme, né? Quando está só a cabeça da mãe, a cabeça dentro da mãe, então com a tesoura o médico dá um corte na nuca. Nessa hora a criança toma, fica, estremece, como toda criança quando vai cair, quando pensa que vai cair. Então, com o aspirador pequeno, ele suga o cérebro da criança. Aí os braços e as pernas caem, criança está morta. Então, aí, agora, por que é isso? Porque matar depois que nasce seria infanticídio, é crime. Então, estão matando dentro da mãe. Isso está sendo realizado para venda de órgãos. Nos países onde o aborto é liberado, está sendo praticado esse tipo de aborto para venda de órgãos. Falam que nas grandes cidades, aqui no Brasil, isso já está acontecendo. Não temos provas ainda, mas isso já está acontecendo. Então, vocês crianças, vocês garotas, se forem aliciadas por alguém, querendo dar dinheiro, querendo comprar seu filho, dizendo mandar para o exterior, não faça tal coisa, não faça tal coisa. Não venda seu filho para depois ele ser assassinado para venda de órgãos. Não temos ainda condições de provar. Mas isso está acontecendo nos países onde o aborto é liberado e acontecerá aqui abertamente se o aborto vier a ser liberado. Olha, pensem nisso. Esta é a Célia Urquiza inteiríssima para você. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós queremos agradecer a você, ouvinte, todos vocês que ligaram e vocês que não puderam ligar, porque nossos telefones são congestionados e nós pedimos para fazermos o fechamento, porque realmente tem muita gente que está tentando ligar. Humberto, Ana, Luzinete, Dilma, Lurdinha, Eneida, o Santiago, enfim, todos vocês que ligaram e os que não conseguiram ligar. Nosso muito obrigado por participar do nosso programa. Nós queremos agradecer a Célia Urquiza por esse momento maravilhoso no nosso programa e para você conhecer um pouquinho do que vem a ser Célia Urquiza na intimidade, só para descontrair. Célia, um livro. Agora eu esqueci do nome. O Monge e o Executivo. Uma pedra preciosa. Esmeralda. Um esporte. Eu gosto muito de natação, mas eu prefiro ler um livro. Uma música. Não tem. Quais as músicas clássicas? São as que eu gosto muito, mas não tenho nenhuma ainda. De memória não chega assim. Um ídolo. Um ídolo. Meu Deus. Quem? Gandhi. Mari Tereza de Calcutá. Eu disse um ídolo, você já disse. Do mais até. Agora, Célia Urquiza por Célia Urquiza. Em três palavras. Três palavras. Célia Urquiza por Célia Urquiza. Persistente. Às vezes até atrevida. E confiante. É isso aí. Obrigadíssimo a Célia Urquiza por essa brilhante participação no nosso programa. Ouvinte, você, se quiser entrar em contato com a Célia Urquiza, você pode fazer isso pelo telefone ou pelo e-mail, né? Anote aí. Meu telefone 3225-8801. E o meu e-mail, Célia_Urquiza@terra.com.br. Repita, Célia_Urquiza. @terra.com.br. E eu vou gostar muito de entrar em contato com vocês. Ok, nós estamos chegando ao nosso final do programa. Vamos para as despedidas, porque eu vou ler aqui algo muito interessante para você, ouvinte, especialmente para o Humberto, que fez essa pergunta, que respondeu tão brilhantemente. Das despedidas de Olívia Ferraz, a nossa voz feminina. Agradecemos com muito carinho a sua presença, Célio Urquiza, que nos deu uma lição de vida e desde já convidamos para voltar outras vezes. E obrigada a todos os ouvintes pela participação, desejando um feliz domingo, um restinho de domingo. E um abraço bem carinhoso para todas as trabalhadoras da Federação Espírita Paraibana, onde está trabalhando no Enesp 2009. Ah, também despedidas de Fátima Fontes. Jair, um abraço para todos aqueles que nos ouviram. Um beijo grande para a Célia pela participação dela aqui, brilhante, por sinal. E para todos aqueles que nos ligaram, né? Especialmente para a Lurdinha, ela sabe por quê. Juliana, eu sei que você tentou falar conosco pela internet. Com certeza, Juliana. Você é nossa ouvinte assídua. É a internauta número um. É a internauta número um. Então, um beijo para você também. E muita paz para todos vocês. E jovens, cuidado com o carnaval. É isso aí. É, a você, ouvinte, muito obrigado. Eu queria mandar um abraço, né, ao Pedro Alves, até ao Mery Alves e todos os que fazem o Centro Espírita Humberto de Campos, ligadíssimo no nosso programa sempre, sempre. Olha, Pedro, fica bom logo para voltar ao nosso programa, hein? E também ao Islã, que está lá em São Paulo, mas está nos ouvindo com certeza pela internet. Um abraço aí e vamos em frente, Islã, brevemente está de volta aqui falando conosco. Então, para você, ouvinte, nós vamos encerrar com o seguinte: eu nasci fruto do amor de Deus e da coragem de minha mãe. Meu nome é Andrei Alves de Aguiar, RG 2208749. Tenho 25 anos e sou estudante do terceiro ano do curso de psicologia. Nascido em 20 de junho de 1981 em João Pessoa, tive uma educação muito feliz. Minha família é toda católica e me transmitiu com muito louvor essa graça. Minha história começa quando minha mãe veio estudar na capital e se graduou no curso de letras na Universidade Federal da Paraíba. Numa certa noite, em um momento de diversão com uma amiga, em um bar, encontram dois desconhecidos desta amiga. Pouco tempo depois, minha mãe começou a passar mal, com crises de desmaio e pedindo para ser levada para casa. Eles entraram no carro, mas tomaram outro caminho, o de um motel, onde minha mãe, desacordada, foi levada para um quarto e, ao acordar, percebeu que havia sido abusada. Dessa relação indesejada surgiu uma gravidez. Apesar de toda experiência traumática, por uma graça de Deus, minha mãe não cogitou em um momento algum a possibilidade de abortar a criança que havia sido concebida numa situação de tamanha dor, desconfiança e trauma. Então eu nasci de parto normal e saudável. Eu nasci fruto de uma escolha e um desejo de Deus, que viu ali uma possibilidade de me dar o que mais precioso tenho, a graça do existir, pois existindo podemos fazer com que tudo possa ser diferente. Nasci sem pai presente, assumi como pai o meu avô, mas o perdi aos 7 anos de idade. Depois dessa época, veio minha adolescência, e nesta, que já não é uma fase tranquila, minha mãe me chamou e contou como foi que eu fui gerado e toda a minha história. Um ano depois, tive um sonho com um homem vindo em minha direção de braços abertos. Ele me abraçava e pedia perdão, e eu agradecia a ele pelo dom da vida. No mesmo instante, pensei: esse é meu pai. Chamei minha mãe e perguntei de novo como eu havia nascido e quem era meu pai. Daí comecei um processo de reconstrução do meu mundo. Aos 21 anos, recebi uma ligação. Boa noite, gostaria de falar com o Andrei, disse a voz do outro lado da linha. Respondi: é ele. Quem gostaria? E a voz respondeu: Andrei, aqui quem fala é seu pai. Eu fiquei mudo, atônito, sem saber o que fazer. Mas ele disse: sei que você não precisa dizer nada, eu é que preciso. Ele havia se preparado com uma lista de pedidos de perdão desde o meu nascimento, e sua ausência até o fato de nunca ter me dado um beijo e ter dito que me amava. Naquele momento, eu disse àquele homem: o Senhor não tem o que pedir perdão a mim. Mas eu tenho que te dizer algo. Obrigado. Obrigado por ter me dado a graça de existir, de viver, de ter tido uma mãe maravilhosa, de ter conhecido a Deus, de poder tocar, cantar, respirar, amar, viver. Por isso, nada que eu faça poderá pagar a dívida de gratidão que tenho para contigo. E obrigado por hoje ter me dado a oportunidade de, pela primeira vez, poder dizer: obrigado, meu Pai, o Senhor me deu a vida e isto basta. Depois deste dia, ficou mais clara a certeza de que minha vida deve existir para ser sinal de vida e esperança no mundo. E assim, solidificou mais a experiência que tive da graça de fundar a Comunidade Fraterna, Unidade Fraterno Amor, cujo carisma é ser um novo João, o discípulo amado, e poder dizer ao mundo: dou minha vida por ti, ajudando concretamente os mais carentes com trabalhos sociais e ajudas materiais e espirituais, tendo recebido da prefeitura o título de utilidade pública do município de Cabedelo, Paraíba. Atualmente, além de trabalhar na música, sou palestrante de encontros de vários movimentos da Igreja Católica em vários estados do Brasil, encargo que exerço há 7 anos. Nesse meio religioso, tive a bênção e a realização do sonho de falar com o Papa João Paulo II no dia 3 de novembro de 2003, em Roma. Também dou palestras para grupos médicos e educacionais. Trabalho com a equipe na área de psicologia em uma consultoria multidisciplinar. Contatos: andrei@fraternoamor.com, www.fraternoamor.com, ou pelo telefone 83-3228-2881. Um bom domingo para todos, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Estaremos de volta na próxima semana com Nas Ondas do Consolador. A Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.